같이. Acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Livrando o meu coração.